Fico triste quando vejo alguém ajoelhado agradecendo a outros deuses uma graça alcançada. Fico triste porque sei que Deus é vivo e está no céu. Não é de pedra, nem de madeira, nem pintado. Quando vejo alguém sem direção, caminhando pelas trevas, sem paz, sem Deus e sem salvação. Fico triste porque sei que a vontade do Senhor é que todos os homens se salvem e agradeçam. Salvador.